minha vida mudou. Tudo em minha vida mudou desde que te conheci, ó Deus, ó Deus. Não vou me esquecer do dia que teu amor eu conheci, amor eterno que eu nunca vi, amor como esse nunca mereci. Não vou me esquecer do dia que teu amor eu conheci, amor eterno que eu nunca vi, amor como esse nunca mereci. Tudo em minha vida mudou, tudo em minha vida mudou desde que te conheci, ó Deus, ó Deus. Tudo em minha vida mudou, tudo em minha vida mudou desde que te conheci, ó Deus, ó Deus. Vai! Transformação aconteceu, da dor à cura, da angústia ao prazer. Tu és o meu motivo pra viver. Eu não vou olhar mais para trás. Uma transformação aconteceu, da dor à cura, da angústia ao prazer. Tu és o meu motivo pra viver. Tudo em minha vida mudou. Vida mudou desde que te conheci, ó Deus, ó Deus. Tudo em minha vida mudou, tudo em minha vida mudou desde que te conheci, ó Deus, ó Deus. Tua luz brilhou em minha escuridão, me arrancaste deste mundo, me deste um novo cântico pra cantar. Tua luz brilhou em minha escuridão, me arrancaste deste mundo, me deste um novo cântico pra cantar.